É tão singular o jeito que me observa acordar. E o meu cabelo não parece te assustar. Você incrivelmente não se importa se eu te chutar a noite inteira. É singular tua vergonha e tua forma de pensar. O teu abraço que me enlaça devagar enfeita todos os meus dias e horas. É tão particular meu encontro com você. O meu sorriso quando tento acompanhar as minhas histórias quando você para pra escutar. A minha vida quando tenho alguém pra chamar de vida. Habilidade que eu tenho em montar um arsenal de clichês pra te cantar, na intenção de te fazer não esquecer que eu nunca vou parar de te chutar a noite inteira, mesmo se você brigar. Eu te enlaço e não me permito soltar, pro nosso nós não deixar de ser assim tão singular. É tão particular o meu encontro quando é com você. O meu sorriso quando tenho teu pra acompanhar. As minhas histórias quando você para pra escutar. A minha vida quando tenho alguém pra chamar de vida. De vida.